Nós tivemos aqui uma situação em que o acordo de parceria negociado pelo governo anterior não inclui estradas, não permite financiar estradas e diz mesmo que isso é uma prioridade negativa. E, portanto, nós estamos a tentar identificar aquilo que são situações pontualíssimas em que seja possível associar a conclusão de ligações à ligação a polos empresariais. Oliveira do Hospital poderá reunir essas características, mas fundamentalmente temos de trabalhar quer para a reprogramação dos fundos, quer para a definição de prioridades para o próximo quadro.